uma dessa aqui. É por causa do arranco do jeito de dentro. Vamos nessa, hein? Eu não consigo te esquecer. E essa dor não quer passar. Nada mais me dá prazer. Você marcou o meu viver com o teu jeito de me amar. Sorriso maroto! Nessa paixão tudo apostei. Que elegância, hein, moleque? Agora eu só sei sonhar. O meu amor eu te entreguei. Se contigo eu errei, foi querendo acertar. Sinto saudade! Sinto saudade do teu beijo. Felicidade me deixou. O teu corpo é meu desejo. Sonho com teu jeito meigo. E um dia me apaixonou. Amor, só eu sei. Como te amei, ainda te amo. Me dá teu perdão, sua paixão é meu oceano. Não posso mais viver assim. Volta de vez pra amor, mim. Amor, só eu amor, sei. Só eu sei. Ainda te amo. Me dá seu perdão. Sua paixão é meu oceano. Não posso mais viver assim. Volta de vez pra mim. Um sorriso. Eu não consigo te esquecer. E essa dor não quer passar. Nada mais me dá prazer. Você marcou o meu viver com teu jeito de amar. Nessa paixão tudo apostei. Agora eu só sei sonhar. O meu amor eu te entreguei. Se contigo eu errei, foi querendo acertar. Vem comigo assim, sinto saudade do teu beijo. Sinto saudade do teu beijo. Felicidade me deixou. Teu corpo é meu desejo. Sonho com teu jeito mesmo. E um dia me apaixonou. Vamos pra cima, senhor. Amor, só eu sei. Como te amei, ainda te amo. Vamos, mulher. Me dá teu perdão. Sua paixão é meu oceano. Não posso mais viver assim. Não posso mais viver assim. Volta de vez pra mim. Amor, só eu sei. Como te amei, ainda te amo. Te amo. Me dá teu perdão. Sua paixão é meu. Eu não posso mais viver assim. Não posso mais viver assim. Só leva amor, isso, só vai, eu sei. Amor, só eu sei. Não posso mais viver assim. Não posso mais viver assim. Volta de vez pra amor, mim. Só eu sei. Eu te amo. Faça muito barulho para o sorriso maroto aí, ó. 30 anos de revelação. Faça muito barulho. Esses são nossos irmãos para toda a vida, sempre. Obrigado.